sempre, nem me ver passar nas horas, mas sempre haverá mais um cigarro. Peço respeito, silêncio, reze pela vã memória, descanse em paz, minha sanidade. Haverá respeite o silêncio.